A jogar em casa, os azuis e brancos desde cedo quiseram resolver a questão. Um que, com um toque de classe, fez um chapéu ao guarda-redes contrário e inaugurou o marcador. Mas o brasileiro visou, aumentou a conta pessoal para 8 golos no campeonato, faz dele um líder dos artilheiros. 3-0 não se fez esperar muito. João Moutinho apontou um livre rapidamente e Varela faturou. Falcão entrou em cena e visou também no encontro com Carlão a marcar o tento de honra para os leirienses pelo meio na transformação da grande penalidade. O Futebol Clube do Porto voltou com um cargo de diferença para o segundo classificado, o Benfica, em 7 pontos. Vai haver um Benfica-Braga na quarta eliminatória da Taça de Portugal. O sorteio de segunda-feira ditou o jogo mais importante na Luz, além de Sporting Paços Ferreira e Moreirense-Porto. São os outros confrontos que envolvem grandes. As bolas ordenaram ainda mais 4 jogos entre equipas da Liga Zona de Sagres, Portimonense-Vitória Guimarães, Beira-Mar Académica, Marítimo-Vitória de Setúbal e Olhanense-Nacional. São os confrontos entre equipas da primeira divisão. Aqui ficam todos os jogos da eliminatória. Merlinense carregado, Portimonense Vitória Guimarães, o Ribeirão desloca-se ou ao Varzim, ou à Cova da Piedade, ou ao Gondomar, ainda não se sabe, Rio Ave Feirense, Espinho Leixões, Moreirense Porto, Sporting Paços Ferreira, Atlético Torizense, Pinhal Novense Tircense, Mondinense Torriense, Bombarrelense ou Louletano vão defrontar a União da Madeira, Beira-Mar Académica, Marítimo de Setúbal, Benfica, Braga, Olhanense Nacional e Juventude de Évora, Santa Maria. Os jogos desta quarta eliminatória estão agendados para 21 de novembro. Bebé estreou-se a marcar pelo Manchester United ontem à noite. O avançado português abriu o marcador na vitória dos Red Devils por 3-2 frente ao Wolverhampton, a contar para a quarta ronda da Taça da Liga Inglesa. Também ontem, mas em Espanha, na primeira mão da quarta ronda da Taça do Rei, o Real Madrid empatou a 0 no terreno do Múrcia. Pep e Ronaldo foram titulares. No outro jogo da noite, o Barcelona deslocou-se a Ceuta e, apesar das poupanças no 11 titular, venceu sem problemas, 2-0. Está em vantagem para a segunda mão em Camp Nou. Na segunda eliminatória da Taça da Alemanha, o Bayern Munique eliminou na noite passada o Werder Bremen do Almeida por 2-1. O Colónia, sem Petit, derrotou o Munique 1860 por 3-0 e segue em frente na prova. A FIFA já anunciou os candidatos para a Bola de Ouro, bem como para melhor treinador do ano. Cristiano Ronaldo e José Mourinho surgem sem surpresas nos eleitos. O técnico português conquistou esta temporada o Campeonato Italiano, a Taça de Itália e a Liga dos Campeões ao serviço do Inter Milão. A grande ameaça para que Mourinho não receba o prémio será Vicente del Bosque, campeão do mundo como selecionador espanhol. Entre os 10 técnicos selecionados, surgem 4 selecionadores que chegaram às meias finais do Campeonato do Mundo na África do Sul. Del Bosque, da Espanha, Joaquim Lowe, da Alemanha, Oscar Tabarés, do Uruguai e Bert van Barkik, da Holanda. Relativamente ao prémio de melhor jogador, são 23 os nomeados. Conta com 7 internacionais espanhóis. Conta ainda com o português Cristiano Ronaldo, que terá ainda a ameaça dos holandeses Arjen Robben, Wesley Sneijder e o bem conhecido Lionel Messi, além de alguns espanhóis tal como Xavi e Iniesta. Destaque, no entanto, para a ausência de Diego Milito da lista, ele que foi preponderante para a campanha do Inter Milão. O prémio vai ser atribuído no dia 10 de janeiro do próximo ano, por escolha dos selecionadores e capitães dos países membros da FIFA. Os 3 finalistas serão conhecidos a 6 de dezembro. Desta vez, a iniciativa é levada a cabo em conjunto pela FIFA e pela revista francesa France Football. Foram hoje sorteados os grupos para o Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos. No grupo A, nos quartos de final, o Pachuca, campeão da CONCACAF, América do Norte e do Centro, vai defrontar o campeão africano, que ainda não é conhecido, ou vai ser o TP Mazembe, do Congo, ou o Esperance Tunis, da Tunísia. A segunda mão da final está agendada para novembro, por isso ao meio de novembro vai ser conhecido o campeão africano. O vencedor deste encontro entre Pachuca e o campeão africano vai defrontar nas meias finais o Internacional Porto Alegre, a equipa brasileira que ganhou a Copa América. No grupo B, oitavo final, o anfitrião Al-Wahda vai defrontar o Ekari United da Papua Nova Guiné, campeão da Oceania. Quartos final, campeão asiático será ou o Seongwon Iwatsuma ou o Zob Ahn, também só vai ser conhecido no meio de novembro, frente ao vencedor do jogo anterior. Meias finais, é o Inter Milão, campeão europeu, contra o vencedor dos quartos de final. A competição vai decorrer entre 8 e 18 de dezembro em Abu Dhabi. Apenas uma breve sobre a Taça da Liga. O Oliveirense venceu esta tarde o Olhanense por 1-0 no estádio Carlos Osório, em Oliveira das Meias, na primeira mão da segunda fase da prova. Hiero fez o gol da vitória da equipa de Pedro Miguel. O Automóvel Clube de Portugal decidiu retirar as suas duas provas na Taça do Mundo Todo Terreno 2011. O ACP discorda do Regulamento Técnico da Federação Internacional do Automóvel. De acordo com o comunicado do ACP divulgado hoje, a decisão tem a ver com o facto de o regulamento da FIA manter a desigualdade de competitividade entre os concorrentes. Torna as provas da Taça do Mundo Todo Terreno mais desequilibradas e com menor interesse desportivo, não justificando o forte investimento que era feito para a organização destas provas. Sendo assim, o Rally Todo Terreno Portugal 1000, que vai substituir o Rally Todo Terreno Estoril-Portimão-Marrakech e a Barra Porto Alegre 500 de 2011, vão ser integrados no calendário do Campeonato Nacional de Todo o Terreno e não na Taça do Mundo. A Seleção Nacional de Handebol joga a esta hora na Eslovénia. Portugal defronta com género local na primeira jornada do Grupo 3 da fase de apuramento para o Campeonato da Europa 2012. Num agrupamento complicado, que conta ainda com Polónia e Ucrânia, Portugal pretende voltar às fases finais da prova, onde esteve em 2006 pela última vez. Entretanto, o sorteio de hoje em Viena ditou que a equipa feminina dos Gilianes vai afrontar o VOC Amsterdão da Holanda nos 16avos de final da Taça EHF. A formação portuguesa, única sobrevivente na Taça EHF após a eliminação do Colégio João de Barros, recebe as holandesas a 13 ou 14 de novembro e devolve a visita a 20 ou 21 do mesmo mês. Mas, se houver acordo entre as duas equipas, tal como é recorrente, é possível os dois jogos decorrerem apenas num dos países. Já arrancaram os WTA Championships. O torneio em Doha, no Qatar, que marca o final da época no circuito feminino e junta as melhores tenistas do ano. A prova este ano está marcada pela ausência das irmãs Williams. Tanto Venus como Serena estão lesionadas. Vamos então aos resultados já conhecidos. Na fase de grupos, no grupo branco, Vera Zvonareva conseguiu a segunda vitória em dois jogos. Hoje ganhou a vitória a Azarenka por 7-6, com 7-4 no tiebreak e 6-4. No mesmo grupo, Kim Clijsters ganhou a Helena Jankovic por 6-2 e 6-3. Já ontem, no grupo Marun, Caroline Wozniacki ganhou a Helena Dementieva por 6-1 e 6-1. Samantha Stosur bateu Francesca Schiavone por duplo 6-4. Já no grupo branco, Zvonareva tinha ganho, tal como hoje, a Helena Jankovic por 6-3 e 6-0. A NBA está de regresso. O arranque foi esta madrugada da nova época e ficou marcado com uma bela partida entre os muito reforçados Miami Heat e os Boston Celtics. Apesar da presença de LeBron James e Chris Bosh, os Celtics, finalistas vencidos a temporada passada, levaram a melhor, ganharam por 88-80. As figuras habituais dos Boston Celtics tiveram em destaque Ray Allen com 20 pontos e Paul Pierce com 19. Já pelos Miami Heat, seria mesmo o reforço sonante LeBron James a destacar-se com 31 pontos. Mas insuficientes para evitar a derrota da sua equipa. Os campeões Los Angeles Lakers começaram bem a nova temporada da Liga Norte-Americana de Basquetebol. Em casa, a formação californiana derrotou também esta madrugada os Houston Rockets por uns tangenciais 112-110. Basquetebol no fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!